Gente, aqui é Serra Lima, mantenha a posição. Guarda, na Juliette, para ingresso, 240. 5240, mantenha a posição, aguardando instruções. Guardando a posição, 5240. Zona 93, sou autorizada a decolagem da pista 10, vento 110 graus, 159. O está aguardando devido à TR da Trip, já realizou o pushback e vai chamar pro táxi logo, metros de distância no PA3. Afirmativo, a TR da Papareta. Afirmo, corrigindo. Falou Salvador, boa tarde, estamos 3805, autorização Guarulhos. 3805 Guarulhos, aguarde cópia, informação em curso é a Romeu, 340, aguarde cópia. 340, na escuta 3805. Para o táxi 2230 Passaredo, está com 5-4 a bordo, 5 horas mais 10 minutos, retorna a Salvador. Passaredo 2230, táxi até o ponto de espera da pista 10, via Pátio 1 no Itatia Índia. No ponto de espera, chama a torre 108.000, altímetro 10, 10, bom voo. Iniciou 2230 Passaredo. Hello. São 3193, decolado 3, último controle, 119, decimal 8. 398, obrigado, uma boa tarde, São 3193. Após a passagem do ATR da Passaredo, ingressa à esquerda para o Pátio 3. Após a passagem do Passaredo, ingressa lá à esquerda, Juliette, para o Pátio 3, 5240. TAM 3805, autorizado Guarulhos, livre de voo, Calgino. TAM 3805, pronto, cópia. Prossiga, senhor. TAM 3805, autorizado Guarulhos, livre de voo 340, decola da 10, primeira curva direita. Prefira a saída da El, Leda, após Leda, voa direto para posição Bridge, onde intercepta a rota Resolu 10 até a posição SMAP e após ver a rota do plano de voo. 5123 no transponder, o controle 120, décima 8, TAM 3805. Autorizado 340 Guarulhos, decola da 10, curva esquerda da saída da El, transição Leda, após voa Bridge. Temos após SMAP, direto ao Wake, direto ao Maricá, Resolu 44. 5123 transponder, 1208 ao controle, 3805. Correto, após quando pronto, pressionamento pushback, então 3205. Certo. Saiu 2230, mantém ponto de espera do 10. Confirma. Mantenha ponto de espera do 10, passeio 2230. Espera do 10, 2230. Serra Lima tem livre decolagem, pista no 7. Torre Bosch, né? É 315. Né, 315, de altímetro no 0, no 0, continua a aproximação e aguarda a autorização de pouso. Aproximação a vale, né? 315. CNM 315, está autorizado pouso, pista 10, vento 110 graus, 149. Fazer pouso na 190. Tiro Serra Lima, decoladas 41, chama controle 119, decimal 8. 198, obrigado. Pode confirmar o vento por 63. 15, sabe? Confirme 315. Só confirme o vento novamente, fechando. O vento 110 graus, 149. 110 com 14, obrigado. Eco, Papa Serra, Pastor Dona. Eco, Papa Serra, ajuste o altímetro no 0, no 0. Poderia confirmar pouso no 1-0? 1-7, após o externo. Gente, me reporta no externo para cancelamento do instrumento. Serra. Passarela 2230, após o pouso do Airbus da Avianca, a Lima tem cabeceiro no 0. Após o pouso da Avianca, a Lima tem no 0, 2230, passarela. CNM é 315, solo 43, livre à direita, e chama solo 121, décimo 9. 21, obrigado. Eu sou esperto para mudar, vai passar para a direita, 17. Gente, vai para a Serra. Plano de instrumento cancelado 43, curva esquerda, uma base pela direita, me reporta final no 7. Acelera final no 7, Serra. Fala o voto, né? Meia. Confirme, chamou o sol? Confirmo. Poxa, né? 63. 6315 liberou a pista por dentro da Juliette. Portão 612 está ocupado ainda. 4-2. Salvador, o TAM 32 no meio, por respeito, salamento no 06. Livre, chame táxi. 32. Amarelo. Passarela 2230, decolada 45, chama controle 119, decimal 8. Controle em 119, decimal 8, 2230. A serra tem livre voo pistola 7, o vento 110 graus, 15 nós. Brigadeiro, machado travado, 17, é para a serra. Após o pouso, o backtrack para o hangar do Grael. Vai para a serra, após em livre backtrack para o hangar do Grael. Estou distante. Que o Chile pretende voar para Aracaju? 390. Está autorizado a Tupac Sierra, solo 46, livre Black Tech, estacionar a frequência livre. 223. Na frente, o Chile mantém posição, o 62 está sendo liberado. Ok, 6315 foi liberado, portão 5. Está autorizado para seguir, portão 5. Pode ser, portão 5, 6315. 6315 foi modificado, seu portão, prossiga agora para o 5. Pode ser, 6315. Vitor Kilo Delta, hoje já tinha metro no 0 no 0, poderia confirmar pouso no 0? Vem no vento, por favor. Vento 110 graus, 15 nós. Vai pousar na 110, Vitor Kilo Delta. Gente, continua a aproximação e aguarda a realização de pouso. Gente. Autorizado 360 para Brasília, via Pesulo 17. Decola da 10, curva direita, saída árvore, transição elefa. Controle 120, decimal 8. Corrijo, controle 119, decimal 8. Aciona 5132. Brasília 360, Pesulo 17, decola da 10, com curva à direita, árvore, elefa. 198, controle 5132. Chama pronto. Obrigado. Vitor Kilo Delta, em livre pouso, pista 110, o vento 110 graus, 14 nós. Poderia confirmar o PAT que irá prosseguir? Ah, vai por causa da Baité, é livre pouso 110, Vitor Kilo Delta. Afirmo, 3216. Transmissão Clareza 1, na primeira chamada, agora Clareza 4. Está autorizado para seguir via Índia. Ponto espera 186-1010. O ajuste, confirma os dados. Índia, 18. Confirmando a frequência 286, os dados são 121, POB, alterna João Pessoa, ponto 5 horas. Afirmativo, a frequência da torre 118.612. Está livre até o ponto de espera. Salvador, é o 35486, Vinda Romeu para a cópia de autorização Lençóis. 5486, Lençóis autorizado, nível 200, direto. Decola da 17 com curva. Corrijo, decola da 10 com curva esquerda, saída Momo. Até VATAP, Momo VATAP, após VATAP direto. Controle 120. Corrijo, controle 119, decimal 8. E aciona 5140. Autorizado 200 DCT, né? Só isso. Falando na 110, primeira curva esquerda, saída Momo até VATAP. 51940, nosso pai transforma e após decolar, que é o motor 19, decimal 8, protegeu 5486. Chame pronto. Do 119, decimal 8. Boa tarde, tá 32 no meio, ponte espera, pronto. 32 no meio, mantém o ponto espera no zero. Mantendo, só pra informar, decola sem parada. Gente, o 32 no meio é sem parada, a princípio está autorizado a alinhar e manter cabeceira no zero. Alinha e mantém cabeceira no zero, tá 32 no meio. Salvador, boa tarde, estacionário 6320, final, estabilizou, partiu, tambor. Estacionário 6320, você está atingindo no 00, continue a aproximação e aguarde que está livre. Guarda a pista livre, 6320. Itaquilo Delta, solo 52, viva direita, chama solo. 121, no décimo 9. 129, Itaquilo Delta. Então, 32 no meio, está autorizada a decolagem, pista no zero, vento 110 graus, 139. Iniciando, tá 32, 19. Juliette, Pátio Lima, Mike, reporta Quebec. Pátio Lima, Mike, reporta Quebec, protesto. Será 6320, sou autorizado, pouso, pista no zero, vento 100 graus, 132. Receio, pouso, será 6320. Então, 32, 16, decolada 54, chama controle 119, decimal 8. 119, decimal 8, TAM 32, 16, uma boa tarde. 1805, chamou para push? Até o senhor, no 4. Está livre, chame táxi. Apertado o pushback em treinamento. Salvador, trip 5474, estabilizado, localizador. Trip 5474, ajuste altímetro no 00, continua a aproximação e aguarda a pista livre. Continua a aproximação com a pista livre, trip 5474. Oceano 6320, solo 55, livre à direita, chama solo 121, no décimo 9. Direita, 219, chama 6320. Tranquilo Delta, está autorizado o cruzamento no 735, estacionar a frequência livre. Trip 5474, vento 100 graus, 15 nós, em livre pouso, pista no zero. Livre pouso, trip 5474. Antes da Juliette, 6330. Pega estacionamento tanto 3283. Confirmando? Tanto 3283, pushback estacionamento. Número 2 no setor, aguardo, tanto 3283. Tá, tu escuta. O trip 5474, sala 58, livre direita, chama solo 121 no décimo 9. Livre direita, chama solo 219, obrigado. 235474, livre, nossa escuta. Trip 5474, táxi via Alfa, reportando táxi Juliette. Alfa, reporta essa Juliette. 6320 da Xené confirmando, ingressa Juliette, 07 ao portão. Intensidade muito baixa, faça um check no equipamento rádio, o 6320. Solo como recebe, 6320. Alto e claro agora. Ok, posição 7, dia Juliette, 6320. Trip 5474, ingressa Alfa Juliette, parte 3. Ingressa Alfa Juliette, parte 3, 474. A bordo, 4 horas de autonomia, Fernando Galhão. 3805 via Índia, no ponto de espera, chama 2806, o time entrou no 010, bom voo. 010, Índia, 306, 3203, solo. Quadrante aqui, pessoal, após a Airbus da companhia livrar a causa, iniciando 03, reportando o táxi. Tan 32, 23 detonado com 052 a bordo, zero, preço por 4 horas. Tan 32, via Índia até o ponto de espera da pista no zero. No ponto de espera pronto, 108, meia torre, o altímetro no zero, bom voo. 0-0, precisava estar aqui, zero, via Índia lá, Salvador, boa tarde, 5 ponto espera da 1-0. Consumo 380, cinco de uma torre. Afirmo, ponto espera 1-0. Gente, a linha decola da pista 1-0, o vento 1-0 graus no meia noite. A linha decola 1-0, 380. O TAN 3805, decolando de imediato, tem livre decolagem. Vento 1-0 graus, 15 nós. A gente decola 1-0. Torre Salvador, muito boa tarde, é o 35626. 5626, ajuste altímetro no 0-0, continua a aproximação e aguarda autorização de pouso. Em reporta, vai estar travado. Reportará. Tripe 5626, tem livre pouso, pista 1-0, vento 1-0 graus, 14 nós. Livre pouso pro Tripe 5626, tá baixado, travado. Botão 3805, acorda 06, chama controle 119, décimo 8. 19-8, tá 3805, boa tarde. Tan 3283, está pronto para decolagem? Ciência Lima, tem cabeceira 10. Tribo 5626, Ursola 08, linha direita, chama solo 121, décimo 9. Direita 219, obrigado, bom trabalho. Boa tarde, o Tribo 5626, livrou sua escuta. Tribo 5626, boa tarde, autorizado táxi via Alfa e Juliette, portão 02. Quais são? Bate 3. Portão 02, o Tribo. Então, 3283, está autorizada a decolagem, pista 10, vento 110 graus, 159. 286, está com 29 a bordo, 6 horas de autonomia, altera Salvador para o táxi. O trip 5626 ao solo? Prossiga, senhor, a gente pode aguardar antes da Juliette aguardando o tráfego da companhia. Muito grato. Trip 5686, corrigindo, 5486, táxi em frente, Índia, no ponto de espera, chama a torre, 186, altímetro no zero, bom voo. Em frente, Índia, lá, 218, decimal, 6586. Trip 5626, da passagem ao TR da Trip da companhia, após ingresso da Juliette para o Pato 3. Aqui, irmão. Obrigado aí, 5626. Bom voo pra vocês, um abraço. Então, 3283, decolada 10, chama controle 119, décimo 8. 119, décimo 8, boa. Oi, Salvador, boa tarde, gol 1164, estabilizado no LS, baixado travado. Gol 1164, seu altímetro no 010, tem livre pouso no 0. O vento 110 graus, 159. Livre pouso 10, gol 1164. Torre Salvador, Trip 5486, próximo ao ponto de espera, pronto. 5486, mantém o ponto de espera do 10. Manterá, 5486. O Xené 6142, informação em curso é Romeu, aguarde cópia. Nossa, fora, toda aqui, se puder coordenar pra gente ter, mas está grato, não, por favor. Tô se for agora, pronto, cópia. Xené 6142, Salvador Recife, autorizado nível de voo 350, via Eucrisco 58. Decolação 10, primeira curva esquerda, prefira saída Puca, transição Caju. 5173, transponde o controle 120, Coagino. 198, controle Xené 6142. Ok, autorizado Recife, nível 350. Juliano, decola da 10, primeira curva esquerda na boca, Caju, Copri. Controle após 19,8, aciona 5173, Oceané 6142. Cotejamento correto, só complementando a saída é Puca Jamo Caju. Puca Jamo Caju, ok, 612. Gol 1164, solo 13, vira direita, chama solo 121 no décimo 9. Uso 9 com solo, gol 1164. Sou o Juliette Bravo Delta. Juliette Bravo Delta, ajustou o time 1010, poderia confirmar pouso 1-0? Afirma, 1-0. Sim, tem livre, pouso, pistão 1-0, vento 1-0 graus, 159. Bravo Delta. Salvador, Cordial, 35241, de Romeu. Localização que entrou 2-0, vai na pista. Uno 1164, ingressa Juliette, posição 1-1. Informo que irá seguir viatura Follow Me a partir do portão 08. Sente pro 1-1-11, seguindo a Follow Me, o gol 1-1-64. Trip 5241, vitória da conquista, 200 nível solicitado, ainda não tem o seu plano. Assim que o plano chegar no nosso sistema, a gente chama para cópia. Gente, eu não tenho um plano ainda, assim que chegar o chamo para cópia. 5 no bloco, 5 cente da Romeu, para São Paulo, Guarulhos, 3 Neto. Guarulhos, 360, formação curso Romeu com fé, aguarde cópia. Nossa, escuta. 1, 2 ou 3? 1, 2. Juliette Bravo Delta, solo 1-6, vira direita e chama solo 1-2-1, décimo 9. O índio Papa Mike, sou autorizado final no 7, me reporta 3 milhas fora. Papa Mike copiou a torre. Gol 1885, tem livre pouso, pista 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-4-9. Gol 1885, na escuta da torre. Gol 1885, na escuta da torre. Guardião 08, passando rotatório. Guardião 08, estou autorizado final no 7, me reposta 3 milhas fora. Vou esperar 3 milhas fora, Guardião 08. 1885, na escuta da torre. 5486, pronto. 5486, mantenha o ponto para 10. Mantendo o ponto para 10, 5486. O 3486 ali, mantém cabeceira 10. Aranha manterá 5486. O Gol 1885, solo 18, linha direita, chama solo 121, décimo 9. Linha Papa Mike, livre pulo 317, vento 110 graus, 139. Vento livre pulo do Guardião 08. No 886 na escuta do solo Salvador. Corrigindo, Gol no 885 na escuta do solo Salvador. Autorizado a decolagem para 5486. Salvador, desculpe pela... por não ter te chamado aqui. Ou no 885, livrou na sua escuta. No 885, chama solo 121, décimo 9. 219, obrigado. Trip 5416, mantém pro até 2000, decolado a 20, chama controle 121, perdão, 119, décimo 8. Vamos ter a pro até 2000 e controle 19, décimo 8, Trip 5486. O Índia Papa Mike, solo, perdão, Guardião 08, solo 20, está autorizado o backtrack, estacionar no hangar do Graer, frequência laser. Xené 6315, pronto para a cópia. Nossa escuta, prossiga. O Xené 6315, autorizado até Guarulhos, nível de voo 360, decola da 10 com curva pela direita, segue o perfil da saída da El Ledo Bridge. Após Bridge, intercepta Amp Zulu 16, rota conforme o plano, aciona 5155, controle em 119.8. Estamos autorizados para Guarulhos, nível 360, decolagem na pista 110, com curva direita no perfil da saída da El, na São Leda, direto Bridge, onde intercepta o Brasil 16. O transponder 5155, controle 119.8, Oxenar 63. Oxenar 6315, cotejamento correto, chame para acionamento e puxe. 6315. Paulo Salvador, Gol 985, poderia confirmar a posição de parada? Gol 1885, meia dúzia. Meia dúzia, obrigado. O Mike Bravo Uniforme informa que no final da terceira milha atuará 360 pela esquerda e aguardará para reinterceptar a final no 7. Na terceira milha, final no 7, espera o curva pela esquerda, até para interceptar na final. Mike Bravo Uniforme. Baixo travado, vai passar externo, voo 90-74. O 9074 tem livre pouso, pista 10, vento 110 graus, 149. Livre pouso, 90-74. Gente, o Mike Bravo Uniforme continua a aproximação e aguarda a autorização de pouso. Gente, Bravo Uniforme. Mike Bravo Uniforme, por gentileza, poderia confirmar o sinal da pistola sinalizadora? Você poderia confirmar, tá? Estamos efetuando o teste, o senhor está visual com a pistola sinalizadora da torre? Pouso pistola 7, vento 110 graus, 15 nós, e agora poderia confirmar visual com a pistola sinalizadora? Ainda negativo, estamos avistando a torre, mas negativo o sinalizador. Gente, grata. Gol 9034, solo 26, livre à direita, chama solo. 121, décimo 9. 219, Oliveira, obrigado. Alô, Salvador, gol 9074, Lebrano. Mike Bravo Uniforme, solo 27, poderia confirmar o passe, queira prosseguir? Sim, sou autorizado do PEC Track, a estacionar é BRTF, frequência livre. Boa tarde, Torre Salvador, Condor 25, baixar travado, estabilizado na final da 1-0. O Condor 25 continua a aproximação e agora a autorização de pouso. Xené 6315, mantenha a posição, por gentileza. Mantendo posição, uma escuta 6315. O 9074 ingressa Juliette 4 portão. Juliette 04, o 9074. Pouso para o Condor. Poxa, não é 63 no 5 ao solo? 63 no 5. 63 no 5 do Xené, coordenação equipe de solo, após o Boeing da Gol passar a cauda, inicia no 05, reportando o táxi. Após o Boeing da Gol passar a nossa cauda, coordenação com a equipe de solo, está autorizado o pushback de acionamento por 63 no 5 no portão 5. da Delta Guard, por gentileza. Temos um tráfego da... da Avianca já iniciando no 05. O 6305 autorizado já. Está iniciando o 6305. O 9074, o problema é balizador? Chegou agora. Chegou agora. 125, Salas 31, Oliveira Esquerda, estacionar pátio militar, frequência livre. Pushback acionamento no gate 1 ou 6142. Inicia de imediato? Tá, a sanfoneira tá tirando mais um, 10 segundos. Gente, é post-táxi. Postaria no táxi. Meia 326, tem livre pouso, pistão no zero, vento 110 graus, 149. 10 no 4 nós, livre pouso, 06326 vai chegar. Ô, salvo, Chanel 6142, a gente vai chamar pro pushback, deu pane no trator aqui. Vamos trocar o pushback. Gente, reporte totalmente pronto, Chanel 6142. Tá bem. Como 25 na escuta da torre? Escuta. Ciente, mantém posição de Juliette, chama solo 119, decimal 8. 121, decimal 9. 119, conta. Ciente, como 25, mantém a posição de táxi de Juliette. Bravo Delta, táxi aí, aguarda atrás do Airbus da Avianca no PA3. Salo 63, livra direita, e chama Saulo 121 na décima 9. Devral 219, boa. Tem condições de ingressar via Juliette, pátio 1 até o ponto de espera sem interferir com o Airbus da Avianca à sua esquerda? Senta então com o 125, ingressa Juliette, pátio 1, taxiway Índia, no ponto de espera, mantém a posição e chama a torre, 6086. Solo, Chanel 6326, livrou. Chanel 6326, táxi via Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette, Chanel 6326. Agora sim, está pronto, 6142 no gate 1. O táxi do Chanel 6315, 165 a bordo, alterna Galeão, autonomia 5 horas. Salvador é o condutor. Condor 25, está autorizado o táxi a via pista até o pai de autoridades.